Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema: A Sutil Sabedoria das Leis Divinas, com Dalva Silva Souza. Olá, queridos amigos, queridas amigas da União Espírita Cristã. Estamos mais uma vez juntos para o estudo doutrinário. E nós queremos transmitir nossos votos de muita paz, nosso abraço a todos vocês, também aos amigos da rede Amigo Espírita, que está nessa parceria divulgando a doutrina espírita, que é um consolador prometido por Jesus nestes tempos tão difíceis de transição. É um alento nós encontrarmos essa possibilidade de conexão com as energias espirituais, a conexão entre nós mesmos, para reforçar a esperança em nossos corações de que tudo vai passar e novos tempos certamente chegarão. Que Jesus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. No momento agora, nós vamos examinar um tema interessante. É a sutil sabedoria das leis divinas. As leis divinas são as leis que regem toda a natureza. Todas as leis que existem são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Dizem os espíritos que os sábios do mundo estudam as leis naturais e os homens de bem estudam as leis morais. E todas as leis são leis criadas por Deus. E sendo Deus imutável e eterno, essas leis são também imutáveis e eternas e expressam a sublime sabedoria do Criador. E interessante que esse título insere um adjetivo, sutil. Sutil é aquilo que é fino, que é tênue, que é delgado. Isso significa dizer que a lei divina, ela não nos atropela, ela não se mostra, não nos confronta. Ela está presente regendo tudo de uma maneira discreta. E muitas vezes o homem chega a acreditar que não há essa regência e exerce o seu livre arbítrio, a revelia dessas leis e por isso sofre. Os espíritos afirmam que sofremos porque nos afastamos dessas leis. Então vamos indicar aqui, né, que nessa sutileza, Deus comanda todas as coisas e a tudo coordena com a infinita misericórdia. E quem quiser saber detalhes mais especificamente, poderá recorrer ao Livro dos Espíritos, no seu capítulo 3º, em que Kardec dialoga com os benfeitores espirituais sobre as leis que regem a vida. E tem ali 10 leis bem especificadas para que nós possamos entender o mecanismo e possamos também nos adequar as nossas ações à regência dessas leis. Então, hoje nós vamos falar dessa sutileza. E esse título não é nosso, nós pegamos emprestado de publicação de João Marcos. João Marcos é um pseudônimo. Por trás desse pseudônimo está Hermínio Corrêa de Miranda, o admirável companheiro e pesquisador lá do estado do Rio de Janeiro, que nos deixou recentemente, ele retornou à espiritualidade, mas nos legou uma produção bibliográfica primorosa que vale a pena conhecer. Esse livro, em particular, chama Candeias na Noite Escura. É um título da Federação Espírita Brasileira e é um livro que reúne artigos do Hermínio publicados na revista Reformador. Então, a sutil sabedoria da lei divina. Nós nos movimentamos num mundo regido por leis precisas, por leis imutáveis, e não só leis físicas, e também são também leis morais. O comportamento moral do homem é avaliado e é definido para a elaboração das circunstâncias que marcam a sua experiência no processo de aprimorar-se em direção ao progresso. Então, essas leis, elas são precisas, mas como o título indica, elas não se fazem ostensivamente presentes. E há um mecanismo muito complexo na questão dos comportamentos, porque o ser humano, na visão da doutrina espírita, é um espírito encarnado. O espírito é a individualidade imortal que é criada simples e ignorante. Esse ser, no, na definição de Allan Kardec, o espírito é um ser duplo, é a alma revestida do seu perispírito. Então, o perispírito é um organismo que serve à evolução do espírito ao longo de todo o processo. A alma é criada simples e ignorante, mas é um foco de inteligência que atrai a si elementos do fluido cósmico universal, que é a energia primordial, que é tudo preenche, não existe o nada, e esta atração de elementos do fluido cósmico universal vai compor em torno da alma essa organização chamada por Kardec perispírito, que é imortal. O perispírito, ele tem a propriedade de se aprimorar ao longo do processo evolutivo da alma, mas ele não morre. Quando vai acontecer a encarnação do espírito, esse organismo se liga ao corpo físico que se forma no ventre materno pela união do espermatozoide e do óvulo, compõe-se ali então uma tríade, porque o corpo físico é a aparência externa que vai transitar do berço ao túmulo nesse processo de aprendizado. Cada etapa define um programa que essa criatura vai realizar. E esse programa é planejado antes da encarnação. Então, a lei divina funciona desta maneira. E nesse ponto que nós vemos como ela é sábia. Porque se nós olharmos o panorama da vida sem esse entendimento, não nos parecerá que a divindade é justa, porque quando olhamos o panorama no cenário humano, nós vamos ver situações muito díspares. Nós vamos ver seres que têm uma situação privilegiada, seres que nascem saudáveis, seres que ao longo da vida não têm que lutar para sobreviver. Nós vamos ver que muitas pessoas, muitos seres encarnados vivem até com luxo desmedido, e nós vamos ver seres a braços com miséria, com doença, com limitação, às vezes desde o berço, tendo uma existência inteira sem condições de prover até a própria subsistência, por exemplo, as pessoas que nascem portando deficiências. Então, esse cenário, ele nos fala de desigualdade. Então, vai parecer para nós que não há uma justiça que rege a vida. Então, o entendimento que o Espiritismo nos traz corrige essa percepção quando nos informa que a alma, ela tem uma vida e muitas existências. A vida da alma, ela inicia quando ela é criada por Deus e não terminará nunca. A alma é imortal. Mas para que cumpra o seu trajeto de aprimoramento, essa alma vai experimentar etapas de aprendizado que são as existências. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, definem esses amigos abnegados para o nosso esclarecimento que Deus impõe a encarnação com esse objetivo. Então, é uma imposição, quer dizer, um determinismo, é uma lei que nos condiciona, que nos fixa ao progresso que devemos realizar. Então, vamos viver diferentes existências, mas elas são solidárias. Solidariedade entre existências significa que uma existência, ela é uma colheita do passado, uma semeadura para o futuro. Então, a criatura vivencia as contingências do processo encarnatório como resultado de anteriores decisões e escolhas. e está no momento presente definindo caminhos que ela vai trilhar no futuro. Então, se nós entendermos esta visão ampla que a doutrina nos informa, nós vamos deduzir que ser feliz ou infeliz depende de nós mesmos, porque as leis divinas, elas não são leis para a Terra, para o mundo terreno, elas são leis para o universo inteiro. Então, todos os seres inteligentes criados por Deus estão submetidos a essas leis. E nós é que precisaremos nos adaptar, nos adequar. E os espíritos dizem também que todos nós podemos conhecer as leis divinas. Nunca houve um momento na Terra que o homem fosse privado de informações a respeito disso. Se nós remontarmos na história humana, desde o começo da civilização, nós vamos ver a presença em todas as culturas de seres mais avançados que vieram para ensinar caminhos de aprimoramento. Isso significa a bondade divina, a sua misericórdia, intervindo para que nós, seres em curso, não estejamos soltos à revelia das nossas próprias possibilidades. Nós sempre temos ajuda. E no mundo ocidental, essa ajuda pode ser observada nas três grandes revelações que constroem no pensamento ocidental esta espiritualidade que nós precisamos desenvolver, começando lá na Antiguidade, no seio do povo hebreu, com aquela revelação obtida por Moisés. Moisés, no Monte Sinai, obteve a relação das 10 leis que, se praticadas, já conduzem o homem a uma etapa de aprimoramento moral superior à que ainda existe na Terra. É só nós observarmos esse decálogo, né? Essas 10 leis já estavam na Terra quando Jesus encarnou. Jesus é o Espírito responsável pela humanidade terrena. Ele veio num tempo previsto também, foi planejado com muitos milênios de antecedência, o seu período aqui na Terra. Ele veio para confirmar aquelas leis e dar uma leitura adequada, porque ao longo do processo, os homens tinham feito uma leitura inadequada dos ensinamentos espirituais. Então, principalmente nessa questão da justiça, havia mais uma ideia de vingança do que de justiça. Então, aquela coisa do olho por olho, dente por dente, que é a lei de Italião, no entendimento daquele tempo remoto, era um regulador dos comportamentos. Porque, na verdade, antes desse entendimento, era pior ainda, porque as pessoas desbordavam a sua agressividade quando fossem, de alguma forma, atacadas ou agredidas, elas multiplicavam isso em muitos atos de agressão. Então, a lei de Italião, pelo menos, deu uma regulada. Se você teve o seu dedo cortado, você corta o dedo do outro, dente por dente, olho por olho. Pelo menos, temperou um pouco esse ímpeto de vingança. Mas Jesus veio dizer que não é assim, que a lei divina é a lei do amor. Então, quando nós falamos das leis morais que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a última delas é a lei de justiça, amor e caridade. Então, a justiça considerada isoladamente pode levar a esse entendimento de vingança. Mas a justiça, quando você considera nesse todo, junto com amor e a caridade, você vai perceber que aí você tem aquela aplicação da lei que não destrói o outro, mas que o aprimora. Então, é assim que funciona a lei divina, por isso que ela é sutil, por isso que ela não nos agride. E é a criatura que precisa olhar com uma acuidade o processo e se ajustar dentro desse caminho. Porque essas leis, na questão 621, essa informação está bem clara, elas estão escritas na nossa própria consciência. Então, o que é isso da consciência? É muito difícil para os benfeitores espirituais falar de conteúdos da realidade espiritual, desse mundo ampliado, com a nossa linguagem, que é limitada à experiência imediata no mundo material. Mas eles dizem que a consciência é um pensamento íntimo, como todos os pensamentos do homem são pensamentos íntimos. Então, nós podemos entender nessa visão do homem que a doutrina nos ajuda a perceber que essa individualidade imortal, a alma, é uma inteligência. E essa inteligência tem em si mesma impressa essa lei. Então, a consciência desse ser espiritual já contém as leis divinas. Quando essa alma encarna, ela vai constituir uma personalidade transitória. Essa personalidade transitória, ela vai ser moldada dentro do entendimento cultural da sociedade em que ela renasceu. Isso faz parte do seu planejamento. Então, as sociedades humanas, elas ainda não funcionam de acordo com a lei divina. As leis humanas, elas estão se aprimorando. E hoje em dia, já temos código de lei muito mais aprimorados do que os antigos. Mas aí nós observamos o seguinte, as leis estão nos papéis, mas elas não estão na prática da vivência da sociedade. E por isso o homem, quando ele se desenvolve desde o berço, no caminho desse aprendizado, ele vai sendo moldado pela influência dos adultos que estão compondo essa coletividade, principalmente os primeiros instrutores desse ser são seus pais ou aqueles que assumem a posição de pai. E eles vão transferir o conhecimento que eles conseguiram adquirir dentro do limite em que eles funcionam. Então, o que vai acontecer? A alma tem na sua consciência profunda as leis divinas. Elas estão na nossa consciência de seres imortais. Mas, quando constituímos uma personalidade que transita no mundo, essa pessoa, ela vai ter consciência desse momento. Essa consciência temporária da persona, ela não expressa todo o conteúdo que essa alma já adquiriu em termos de desenvolvimento. Por quê? Porque cada etapa de aprendizado tem uma baliza ali do que é possível avançar. Mas, com certeza, estas movimentações da alma, elas vão se fazer de dentro para fora. De fora para dentro vem a intervenção do processo educativo, da influência das pessoas com quem você convive. E nesse combinado, constitui-se uma personalidade que vai agir e reagir, muitas vezes apenas fundamentada nesta consciência periférica. A pessoa entende a si mesma como essa pessoa, essa personalidade, e não faz um mergulho interior para acessar a si mesmo como individualidade imortal e perceber que as leis divinas que estão escritas em sua consciência profunda, muitas vezes se chocam com a atitude da personalidade transitória. Esse conflito interno, ele se externa, muitas vezes, em processos patológicos, processos de enfermidades, processos de conflitos com os circunstantes, e isso nos infelicita. Por isso que os Espíritos disseram que o homem só é infeliz porque se afasta das leis divinas. Nós buscarmos conhecer e adaptar o nosso conhecimento transitório a essas leis que estão definidas na nossa intimidade, nós vamos conseguir nos ajustar melhor e vamos conseguir transitar no mundo com menos atrito, com menos sofrimento. Vale a pena pensar nisso, hein? Então, as leis são imutáveis e inflexíveis, mas elas são temperadas pelo amor, pela misericórdia divina. Então, Deus não vai impor aos seus filhos sofrimento destrutivo. A própria sabedoria popular elaborou um provérbio que fala mais ou menos isso: Deus dá o frio conforme o cobertor. É a sabedoria popular falando que Deus dosa todo o processo de colheita que nós temos que fazer, porque a semeadura é nossa e temos que colher, mas ele tempera esse processo com o seu amor, com a sua misericórdia, garantindo que esse sofrimento que resulta das colheitas que temos que fazer não nos destrua, mas nos instrua, quer dizer, nos permita o nosso aprimoramento moral. É muito bonito isso, entender isso é bonito. A reencarnação, então, que é um princípio básico do Espiritismo, ela é uma concretização, é uma prática, né? É um momento prático, um mecanismo prático da lei de ação e reação, que é uma lei que rege o universo. Então, essa lei de ação e reação também é chamada lei de causa e efeito. Algumas pessoas também usam o termo karma. O termo karma é da filosofia oriental. Mas se a pessoa usar esse termo com entendimento de inflexibilidade, ela não vai atingir o ponto bom da compreensão, porque a lei de ação e reação, ela não é assim, não tem esse caráter. Por exemplo, a pessoa que, por um desbordamento de paixões, atirou em alguém, matou alguém. Então, se você pensar assim nessa coisa fixa, você vai pensar, na próxima encarnação ela vai renascer e o outro vai matá-la. Não é assim que funciona. Então, uma pessoa que foi um assassino não tem que armar a mão de outro ser para atingi-lo, para poder cumprir o seu processo, né, de expiação. Na verdade, muitas vezes, um ato dessa natureza pode ser compensado por uma vida de dedicação e trabalho. Se a pessoa, por exemplo, que assassinou alguém, renasce, recebe esse alguém como um filho, está devolvendo aquilo que tirou, está lhe dando um corpo nessa nova existência e está devolvendo. Então, é esse mecanismo, essa sutileza, essa sabedoria sutil é que nós precisamos compreender. Então, cada vez que a gente retorna à espiritualidade, a gente faz uma avaliação do que conseguimos atingir, que havia um planejamento. Às vezes o planejamento tem vários objetivos e quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós percebemos se eles foram atingidos na plenitude, parcialmente, ou se não foram atingidos, e há a possibilidade da pessoa não só não ter trabalhado os objetivos que a trouxeram de volta, como gerar situações complicadoras, e aí a questão fica pior do que antes, porque o homem é um ser dotado de livre arbítrio, o espírito tem livre arbítrio, e isso define as escolhas que nós vamos fazendo nesse trajeto que estamos aqui. Então, para nós é muito importante entender que a avaliação que vai acontecer depois da encarnação, ela não é feita por um tribunal. A gente tem imaginação que isso também aconteça, né? Que há um tribunal que vai pesar nossas ações, que vai analisar. Não é assim que acontece. Nós somos o nosso próprio juiz, porque essas leis estão na nossa consciência. Então, eu, como individualidade imortal, quando retornar à erraticidade, eu vou analisar a trajetória da pessoa que eu representei. É como um artista, né? O artista, ele vai para o palco representar uma personagem. E aí, depois, o artista pode avaliar se essa representação foi boa, em que ele falhou, como que ele pode melhorar. É mais ou menos isso. Como individualidade, a gente tem um olhar diferenciado do olhar da personalidade que está transitando no mundo. Então, na erraticidade, nós vamos avaliar. Lógico que, enquanto somos seres de um processo evolutivo muito acanhado, nós vamos ter ajuda. São os nossos tutores, eles vão apontar, falar, está observando aqui, analisa esse ponto, eles vão nos orientar. E a gente recomenda àqueles companheiros que gostam muito de estudar que Livro dos Espíritos é a leitura básica fundamental. Nesse quesito das leis, da sutilidade das leis, O Céu e o Inferno é uma leitura obrigatória, porque ele vai nos informar do Código Penal da Vida Futura, como que é esse mecanismo que a nossa própria consciência vai utilizar para replanejar etapas. Então, isso aí pode nos auxiliar a, já no trajeto que estamos aqui, acertarmos o nosso passo. E eu recomendaria ainda o conhecimento da coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz escreveu pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier uma série de 16 volumes. Um deles se chama Ação e Reação. É um livro que fala do mecanismo da lei divina, dessa sutileza, estudando casos que são muito interessantes e vão nos mostrar particularidades desse processo que agora, de momento, a gente não tem como examinar, porque é um tempo de palestra, sempre um tempo delimitado, mas fica aí a recomendação do estudo, porque principalmente a gente vai perceber na leitura do livro que nós mesmos estamos aqui, nesse nosso projeto, nós já podemos ver que estamos reelaborando comportamentos do passado e estamos adiantando passos para o nosso futuro. E Jesus conversou sobre isso com Nicodemos. Isso está registrado no Evangelho e João contou essa história aqui, no capítulo 3. Nós temos uma página de Emmanuel que nós queremos utilizar para encerrar essa nossa conversa sobre a sutileza desse mecanismo. O texto de João é assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Emmanuel, ele vai analisar isso numa lição chamada Renasce Agora, para você ver que não é preciso esperar a próxima encarnação. Numa mesma encarnação, a cada dia você pode renascer. Então, olha o que Emmanuel nos fala. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preconceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas Se descemos à praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós, em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Olha que primor! Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. É esse mentor lúcido, iluminado, que nos instrui continuamente através dessas análises dos versículos do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que Ele possa, em sua vida, operar a transformação do renascimento agora, para que a paz seja a sua colheita do amanhã. Até uma próxima vez. Um grande abraço.